Simbora então? Vai. Um, dois, três. Consigo pensar em você. Tá demais em mim essa paixão. Os meus olhos não querem te ver. Você mora no meu coração. Vai. É uma pena que você não queira dividir comigo esse amor. Mas eu não desisto assim tão fácil. De quem? De você. Ah, achei que era. Vai. Se me toca, eu te beijo. É tanto desejo. Não vejo outra saída. Eu te amo, eu te quero. Te sinto, te espero. O quê? Por toda a vida. Quem sabe cantar aqui, gente? Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo por toda a vida. Por toda a vida. Por toda a vida. Segue o plano? Faz o que você quiser, moço, pelo amor de Deus. Um, dois, três, quatro. Isso é Gabriel Gava na resenha. Não quero mais ficar pensando em você. Eu tenho muito medo, medo de sofrer. Você me olhar de um jeito e eu passo mal. Tô viajando há horas em sua fotografia. A noite tá passando, amanhecendo o dia. Por isso estou dizendo, isso não vai rolar. Eu quero ouvir a voz da Royal agora, bebê. Quem sabe cantar aí, dizem, né? Dizem, bebê. Tô te lembrando tanto, você nem imagina. Já comecei a te escrever em meus versos e rimas. Por isso tô caindo fora antes de apaixonar. Apaixona não, viu? Se eu me entregar, eu vou chorar depois. Há muito tempo eu não me apego a um novo amor. O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar. Vai, GG. Se eu me entregar, eu vou morrer de amor. Eu me imagino te perder amanhã ou depois. E sendo bem o quanto dói, o amor pode acabar. É melhor pra nós dois. É melhor pra nós dois. Pior do mundo. Se eu me entregar, eu vou chorar. Se eu me entregar, eu vou morrer de amor. Há muito tempo eu não me apego a um novo amor. Sei muito bem o quanto dói um amor forte acabar. É melhor pra nós dois. pra nós dois. Quem gostou, bate palma! Ícaro e Gilmar. Gabriel Garra. Já caiu tudo em Paltorão. Você tá doido, você tá doido. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Nossa senhora, obrigado demais. Esse cara aqui, esses dois caras aqui, são caras incríveis, onde eu conheci eles tem... Não tem muito tempo, mas tem pouco tempo. Então eu presenciei de tudo que vocês passaram, tudo que vocês passam hoje. Não é fácil, não é... E, cara, parabéns por tudo. O que vocês fazem, isso aqui é a essência de vocês. Você com violão na mão, o Mazinho também cantando junto. Você é doido, é muito louco. Eu quero que vocês dão uma salva de palmas de verdade pra eles. Porque o que eles estão colhendo agora vale a pena. E isso aí faz muito sentido, isso aí pra ele. Parabéns. Olha, eu queria deixar aqui. E você é pivô de tudo isso que eu tô fazendo aqui, porque você me ajudou muito. Eu faço com muito carinho, com muito amor. Porque a gente ama o que a gente faz. Com certeza, né? Claro. E o intuito é esse aqui, é trazer música boa pra vocês. É despertar em vocês sentimentos, coisas boas. É. Saudade do ex, saudade da ex, vontade de beijar na boca, de beber. A gente faz com muito carinho e quando o Gala me chamou pra ajudar ele, o Cabral também, eu fui com o maior carinho do mundo. Porque o céu é muito grande pra uma estrela só brilhar. Então tem lugar pra todo mundo, todo parabéns, mundo tem que brilhar. Parabéns. E que Deus abençoe você, viu, bebê? Obrigado, irmão. Tamo junto. Deus abençoe é uma sempre honra você. Estar aqui hoje. Obrigado mesmo, parabéns.